Wow, yeah, wow. Yeah. Mano, eu sou rei, não tem jeito. Eu acho engraçado ver esses caras se mordendo. Pus que se foi, sinto muito, mas eu te prometo, vocês vão tá sempre no peito. Filho, você tá tão lindo, papai tem orgulho de sempre ter você comigo. Me desculpa pelas falhas, mas faz uma cota que eu tô pra cantar o que eu sinto. Wow, onde vocês estavam quando meu salário era só dois peixes e um galo? Quando minha casa era um cômodo dentro do morro e o colchão na sala era um quarto. Quando minha mãe ia cedo pra limpar banheiro, por vocês vim falar que foi fácil. Minha rainha, descansa que a casa é sua e deixa que o resto eu faço. Wow, rico dinheiro de show, vivendo a vida tipo rock and roll. Yeah, não fique em choque, meu mano, que é tanto progresso e nós nem começou. Olha os moleque lucrando, fazendo dinheiro, comprando tudo que almejou. Tô tão feliz em te ver, não tem como esquecer, foi daqui que tudo começou. Yeah, ok, mano, eu tô bem, minha casa tá bem, meu santo é forte, nada disso é sorte pro meu pai Oxóssi. Um salve também. É que se for ver, tem gente que é refém de ter que viver nada do que eles têm. Sem novos amigos pros meus inimigos, seu bato tambor já não sorva ninguém. Yeah, tava lembrando o começo, quando era nós e o rap na rua. Sem condução pra pegar o busão, nós passava por baixo ou tentava mudo. Quando o miojo pra nós é fartura, era uma festa se tinha mistura. Primeiro show o cachê era nada, mas nós tava lá mesmo com duas músicas. Nada foi sorte. Diz pra minha alma, me salvou da morte. Amo vocês, independente de mim, vou pedir pra que nada desse mal te toque. Era quintal, feijoada, os pagode. Ninguém dizia o que pode e não pode. Felicidade, muito além da maldade. Aqui os cara não sobe. Pai, obrigado. Peço que fique sempre do meu lado, que proteja toda a minha família. Estenda a mão sobre os meus aliados, afaste todo esse mal olhado. Acenda a luz pra guiar os meus passos. Cuide de todos que quer o meu bem, que o sucesso vire só mais um fato. Yeah, mano, eu sou rei, não tem jeito. Eu acho engraçado ver esses cara se mordendo. Pros que se foi, sinto muito, mas eu te prometo, vocês vão tá sempre no peito. Filho, você tá tão lindo, papai tem orgulho de sempre ter você comigo. Me desculpa pelas falhas, mas faz uma cota que eu tô pra cantar o que eu sinto. Whoa.